mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Então, muito bom dia, caros amigos ouvintes. Aqui estamos para mais um programa Manhãs Românticas, nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Primeira emissão do ano 2021. Então, temos a desejar a todos vocês um excelente ano 2021, com muita saúde. É isso o principal. Depois da saúde, o resto também vai. Então, felicidades para si, um muito bom dia e também aquele abraço deste vosso amigo. Iniciámos este programa com a voz de Carlos do Carmo. Foi uma maneira de lhe fazer uma pequena homenagem. Este grande artista, esta voz portuguesa, este homem que representou Portugal durante anos, deixou-nos. Mas ele está sempre connosco. Então, Carlos do Carmo, ele iniciou aqui o programa Manhãs Românticas com o tema Duas Lágrimas. E faremos-lhe uma pequena homenagem a partir das 10h30, mais ou menos, com a música, bem entendido. E agora vamos ouvir o tema Eu Te Amo. Vamos amar uns aos outros. São isso os votos também para 2021, aqui na Rádio Arco-Íris, especialmente no programa Manhãs Românticas. Manhã fria, aqui na zona de Orleans. Então, se está em casa, deixe estar em casa. Se está em teletrabalho, deixe estar. Ponha o som da música da Rádio Arco-Íris para lhe fazer companhia. E se por acaso você está a trabalhar, não está a trabalhar, pode ouvir igualmente o nosso programa, pois também é uma maneira de lhe fazer companhia. Ou se encontra no seu automóvel, então boa viagem. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te vale menos que um olhar. Meu coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés eu vou te deixar. Como sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar. Ai, te amo demais, aqui com Leonardo, logo nesta primeira meia hora de Manhãs Românticas. Primeira emissão do ano 2021, neste 5 de janeiro. Depois deste grande romântico, vem outra grande voz também portuguesa. Ele que já anda no mundo da música há alguns anos. Ele chama-se Rui Bandeira, ele tem novo trabalho. Ele disse Ela. Sem ela não consigo mais adormecer. Sem ela fico louco mesmo sem saber. Não

isto é mesmo paixão, paixão pela música. Então uma novela, Amor, Amor, que foi feita na cidade de Penafiel, ali perto de Amarante. Vamos continuar com Zé Amaro. Assim voámos um bocadinho de alguns êxitos das músicas de Zé Amaro. Agora vamos ouvir José Alberto Reis e ele disse: Jura-me, amor. Vamos lá. Manhãs românticas na companhia da Rádio Arco-Íris. É isso que lhe vai fazer companhia até às 12 horas. Fique conosco. Portuguesa, é isso que lhe está fazendo companhia no 96.2. A Rádio Arco-Íris. Quando os teus olhos se cruzam como os meus e os meus lábios tocam, vibram só nos teus, fica um silêncio que é música para nós. O céu de lira nesse momento a sós. Por isso jura-me, peço-te, que vivas este amor eternamente. presente. Por isso jura-me, peço-te, que vivas este amor intenso. Ai, é preciso viver o amor intensamente. É isso mesmo, é o que nos diz aqui esta voz romântica, a voz de José Alberto Reis. Outra voz também sensual, uma voz que vocês conhecem todos muito bem. Ele chama-se Zé Amaro e ele vai nos cantar Tudo Isto é Fado. Vamos lá ouvir este músico. Espero que estejam bem. Como sabem, sou um amante de fado e gosto muito de cantar o fado também. Perguntaste-me outro dia sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizer. Eu menti naquela hora. Eu disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Na moraria, cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste. Fala-me também de fado, a canção que é meu castigo. Só nasceu para me perder. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. A cantar o fado ao vivo durante a pandemia, e ele fez este live aqui para você poder ouvir que ele também canta bem o fado. Parabéns, Zé Amaro. Agora continuamos com José Malhoa e ele vem aí com uma canção de amor, saudade desse amor. Hã? Você também tem saudades? Vamos ouvir. Minha, ficas pensando que eu mesmo não sou. Para quem na vida espera uma andorinha, a primavera mais cedo chegou. O calendário te dirá porquê, o remetente falará de mim. E outra vez com emoção lembrarás o que passou, sentirás que este dia é para ti. Voa fora de alegria e correrás, e toda a gente dirá uma carta que escrevi. São tantos anos que passaram já, são tantos sonhos que tentamos viver, e do outro, quantas horas a só choramos, tanta loucura que vivemos os dois, tanta ternura que te dava uma flor, tanta saudade que sentimos depois do nosso amor, é saudade desse amor. Seguimos caminhos diferentes, mas já é tempo de tudo mudar. O amor igual a nós nunca mais pode acabar, e o orgulho eu já matei. Eu sei que continuas a querer e pensas voltar a ver, tal como eu sempre pensei. São tantos anos que passaram já, tantos sonhos que tentamos viver, e um do outro quantas horas a sós choramos, tanta loucura que vivemos os dois, tanta ternura que te dava uma flor, tanta saudade que sentimos depois do nosso amor, a saudade desse amor. Caso não quiseres voltar, recorda sempre que eu te quis amar. São tantos anos que passaram já, são tantos sonhos que tentamos viver, e um do outro quantas horas a sós choramos, tanta loucura que vivemos os dois, tanta ternura, tanta saudade que sentimos depois do nosso amor. São tantos anos que passaram já, são tantos sonhos que tentamos viver, e um do outro quantas horas a sós choramos, tanta loucura que vivemos os dois, tanta ternura, tanta saudade que sentimos depois do nosso amor, é saudade desse amor. Ai, a saudade desse amor, uma música de 1988, tirada do álbum Uma Rosa e um Espinho, de José Malhô. Espero que tenha sido do vosso agrado. Também vamos recordar Marco Paulo com o tema Mais e Mais Amor. Quem não se lembra, quem não cantou, hein? Mais e mais amor. Vale mais eu não cantar. Vamos lá. É melhor ouvir o Marco Paulo. Mais e mais amor. Que amor tão louco. Mais eu peço tanto e dás tão pouco. Oh,

verdade quer ser assim. Só te peço antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho. Mesmo separados e de fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. É qualquer momento, é qualquer hora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho, mesmo separados e de fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. Sempre ver os meus filhos. Luís Filipe Reis, o último pedido, então, o último pedido dele foi ver os filhos. Acho que é um pedido assim, mesmo forte. Agora, Jorge Ferreira, ele foi beber à fonte do amor. Então, vamos lá todos beber nesta fonte para que 2021 seja um ano cheio de amor. sucesso de Clemente de 1984, uma música que também fez algum sucesso deste artista. Outro grande artista, outra grande voz é Roberto Leal, Cartas de Amor. Quem não escreveu Cartas de Amor? Agora já não se escrevem Cartas de Amor. Agora é só mensagens, sei lá, é só telefonemas, mensagens, SMS, é tudo isso. Mas antigamente eram as cartas de amor. Quando a gente tem um grande amor, é sempre bem mais triste a despedida. Na hora da partida, o coração padece. Jamais a gente esquece aquela dor. Tentamos esconder em vão olhar a lágrima que insiste em deslizar. Mas quando o amor existe, partir é bem mais triste. E aquele beijo então nos faz chorar. Quando deixei meu Portugal, meu coração chorou numa canção, o amor que lá deixei. Depois, olhando o céu, eu compreendi que um grande amor a gente deixa lá, jamais se esquece aqui. A gente deixa lá, jamais se esquece aqui. Um grande, grande amor na voz inconfundível deste grande artista que é Roberto Leal. Agora vamos aos velhos tempos. Belos tempos, é isso o tema de Fernando Farinha. E quais são os seus belos tempos? Os antigos ou os de agora? A você pensar. Canção meu brinquedo preferido. De muito novo assentei para salufado e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Bica e eu responder à chamada. Belos, belos tempos, Fernando Farinha. Eu não me lembro, mas bom, eram belos tempos, certamente. Carlos do Carmo, ele canta o amor também, elogia do amor. Nas tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear para longe do povo alegre e dos casais onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar, para longe do povo alegre e dos casais onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar. Olhavas para mim, às vezes distraía, como quem vê o mar, à tarde dos rochedos. E eu ficava a sonhar com a onda adormecida, quando o vento também dorme nos arvoredos. E eu ficava a sonhar com a onda adormecida, quando o vento também dorme nos arvoredos. Falavas do luar, dos bosques mais do amor, dos ceguinhos sem pão, dos pobres sem um manto. cada tua palavra havia e teria dor. Por isso a tua voz me impressionava tanto. Em cada tua palavra havia e teria dor. Por isso a tua voz me impressionava tanto. E a lua para nós os braços estendeu, uniu-nos num abraço esplêndido e profundo. Levou-nos os dois ou ela até aos céus. Somente tu ficaste e eu regressei ao mundo. E levou-nos os dois com ela até aos céus. Somente tu ficaste e eu regressei ao mundo. Bonito, bonito, aqui a voz de Carlos do Carmo. Meu amor, meu amor. Simplesmente, Amália Rodrigues. Nesta voz de Amália Rodrigues, uma voz inconfundível. Eu penso que não há ninguém que tenha tanto talento, uma voz como Amália Rodrigues. Agora vamos a uma voz feminina, masculina, masculina, a voz de António Zambujo, um grande fadista, também uma grande voz. Ele diz amor de mel, amor de fel. Vamos dar início então à música. Tenho amor que não posso confessar, mas posso chorar. Amor pecado, amor de amor. Amor de mel, amor de flor. Amor de fel, amor maior. Amor amado, tenho um amor. Amor de dor, amor maior. Amor chorado em tom menor. Em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor. Primavera e eu era quem era. Amor pecado, amor de amor. Amor de mel, amor de flor. Amor de fel, amor maior. Amor amado, tenho amor. Amor de dor, amor maior. Amor chorado em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornado maior o mar. Não posso deixar de amar. Tanta emoção na rua, a amargura, o calor, a voz. Só resta em tanto um quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era, que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra. Que a terra conheceu, amor perfeito. Quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance, o seu esplendor. É sol de pouca dura, dá luz sem cor. Pois falta em tanto um quanto espanto que me faz erguer a voz dos meus avós, daquilo que era. Yeah. amor perfeito. Foi perfeita esta voz, esta música, com um bocadinho de ritmo de samba, fado e samba. Era a voz de Marisa e o tema é Amor Perfeito. Agora outra grande voz feminina, Amor de Mel, Amor de Fel. Uma música que também cantava a nossa grande Amália. Aqui vai ser Cátia Guerreiro. Voltar de novo a abraçar e sentir.

aqui na nossa companhia. Eles cantavam tão bem O Amor é o Amor, foi o título que eles nos interpretaram aqui deste trabalho. Continuamos com uma voz que já nos deixou. Ele chama-se Beto, ela ainda está connosco. Ela é Rita Guerra, Brincar com o Fogo. Como é bom, às vezes, brincar com o fogo, hein? Mas é cautela. Esta dupla de Beto e Rita Guerra, grandes vozes da música portuguesa, agora também vem aí. És a única mulher, Elselmo Ralph. Depois eu me arrependo. Sim, não diga não o que na raiva eu te digo, pois é ela fala por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu fica assim. única mulher, Ralph, um grande sucesso deste artista. Também continuamos com outra grande voz, ele que está sempre na atualidade, ele é Leandro, e ele vai nos interpretar o tema Amor. É no programa Manhãs Românticas, tentamos sempre levar músicas que se não ouvem tanto aqui na rádio, mas não só. Agora vem aí Banda Lusa com a voz deste grande artista. Ele vai nos interpretar o tema simplesmente Amor. Novamente ilusão. Você conseguiu dar a vida, fazendo sorrir o meu coração. Jamais poderia pensar que de tantas promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, eu chamo por ti. Novamente no promessas fosse esquecer. E quando eu mais precisava, você não estava, eu chamei por ti. Dançava esta música nos bairros, há velhos tempos, que saudades. Continuamos com Jorge Ferreira. Roubei o meu amor. O que é que ele roubou? Não sei. Vamos ver. Quem não roubou um beijinho à sua namorada, hein? E agora vamos lá para o barco, para a caravela do amor, com Roberto Leal. As nuvens espalhei, pus um sol brilhante

com o tema Azar no Amor. Espero que não seja o seu caso, hein? Do que destino em caminha, pois por

nem mesmo quando lhe deste a receita da ternura. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho prepara a vida e o pão. As vidas que defendeste e o pão que repartiste são a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho prepara a vida e o pão. As vidas que defendeste e o pão que repartiste são a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Sem amigos e sem pão, lá morreu a Mariquinhas. Dizem que foi no caixão, feito só com as tabuinhas. Num quarto escuro fechado, sem cortinas nas janelas, em noite negra sem estrelas, sem guitarras e sem fado, num silêncio bem magoado, há choros no capelão e um outro coração já recorre cheio de dor a que morreu sem amor, sem amigos e sem pão. A que morreu sem amor, sem amigos e sem pão. De todo lado veio gente que se aperta e se atropela, pois toda a gente quer vê-la de rosto frio e ausente. Mas com ela isso é diferente. Não se riam as vizinhas, altiva como as rainhas, lenços e fitas agarra. E abraçada a uma guitarra, lá morreu a Mariquinhas. E abraçada a uma guitarra, lá morreu a Mariquinhas. Deixou escrito em testamento o livro de alto nas vizinhas que há guitarra e tabuinhas. Seu espólio de momento cria este seguimento. A guitarra ali à mão e as tábuas no coração. Coisa um bocado bizarra, mas o certo é que a guitarra, dizem que foi no caixão. Mas o certo é que a guitarra, dizem que foi no caixão. Com toda a gente na rua, haviam os restos de lua e de noite mal passada. Mas foi data assinalada, pois qual bando de andorinhas, as colegas e as vizinhas, com luto no coração, transportavam o caixão feito só com as tabuinhas. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, essa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se um português marinheiro

tiraram o bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, do canto lá, num barco de brincar, metade de Lisboa à espera do asfalto, e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração d'água, e o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco tejo e muita mágoa. Carlos do Carmo, um grande fanático de Lisboa, fanático do fado. Ele, as canções dele, os poemas dele, praticamente vão ser, sendo dirigidas a Lisboa, o Tejo e tudo o que anda à volta de Lisboa. Por isso continuamos com... Ele também era um grande fanático de quem? De Frank Sinatra. Então vamos ouvi-lo aqui numa canção de Frank Sinatra, Carlos do Carmo. Ao vivo num concerto de Carlos do Carmo. Ladies and gentlemen, we thank you. My name is Dennis McCall, and I'd like to introduce you to my friends. This is the legendary Count Basie Orchestra. We thank you. This is when it gets really good. I would like to introduce to you the greatest singer in the world. This is Mr. Carlos do Carmo. Carlos do Carmo. let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's take up to the blue. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll juke his flute for you. Come on, fly with me, let's take up in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear the angels' cheers, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. Come on, fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we'll just fly, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear the angels' cheers, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. Say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pick up, let's fly away. Grande Carlos do Carmo, cantando Frank Sinatra. Come as you can say. Dennis Luttrell. Every time it rains, and it's from heaven. Don't you know which cloud contains pennies from heaven? Este grande artista, podíamos ficar aqui com ele durante horas e horas. Ele também cantava muito bem inglês, como viram, e falava. Um artista internacional, ele que representava Portugal no mundo inteiro. Ele era conhecido no mundo. Portanto, uma grande voz que nos deixou, esta voz de Carlos do Carmo. Mas ela continua connosco aqui na Rádio Arco-Íris. Ela vai continuar a tocar aqui nas nossas platinas. Para si, caro ouvinte. Agora ele vem aí também com mais uma voz também que nós gostamos imenso, e é Marisa. Carlos do Carmo fez um dueto com Marisa, Júlia Florista. Vamos ouvir um homem com muitas facetas, este Carlos do Carmo. Boémia fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia as flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Mas Júlia Florista, tua linda história o tempo gravou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoou nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, o ar de relé, o jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor, encostado ao peito, a graça e o chão. Nossa memória. Oh, Júlia Florista, oh, Júlia Florista, ecoa nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Então, gostaram deste dueto? Júlia Florista, Carlos do Carmo e Marisa. Agora um dueto muito especial, certamente, para Carlos do Carmo, porque foi um dueto que ele fez com a Lucília do Carmo, que é simplesmente a mãe de Carlos do Carmo. Vamos ouvir. Todos vós, poetas da minha vida, é loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de viver. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, vida que nos juntou. E se você não estivesse a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Loucuras com Carlos do Carmo e Lucília do Carmo, mãe de Carlos do Carmo. Então, o fado ficou mais triste, e Portugal também, com este grande artista que é Carlos do Carmo, que nos deixou. Ele continua sempre connosco, como já disse, e ele aqui vai nos cantar com Bernard Suzetti, Le Temps. Avec Le Temps. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare. Un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va. Tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, c'est à une de ces gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour un rue, pour un rien. Ficaríamos aqui com Carlos do Carmo horas e horas e horas a ouvir. Ele tem um palmarès inconfundível. Ele que cantava tanto em inglês como em francês, como esta música, Avec le Temps, e também esta, Lavaz Hamilton. E é com esta música que eu me vou despedir de vocês aqui nesta primeira emissão do ano 2021. Mais uma vez desejamos então muitas felicidades, muita saúde para vocês todos que estão aí desse lado, e espero que tenham passado uma agradável manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris e do programa Manhãs Românticas. Até estou um bocadinho emocionado com Carlos do Carmo, e não só, também com todos os ouvintes que telefonaram para aqui para nos desejar também um feliz ano novo. Então, para si, um 2021 cheio de amor, paz e saúde. Até a semana próxima. Tout bas, une valse à trois temps qui s'offre encore le temps